Uma prostituta cananeia traiu seu povo. Ela escondeu espiões inimigos e mentiu para a guarda real. Assim começou a queda de Jericó. O rolo de pergaminho amarelado do Evangelho de Mateus registra uma anomalia profunda na genealogia de reis e patriarcas. Por que o texto bíblico insere uma prostituta cananeia de uma cidade condenada na linhagem direta do Messias? O hebraico antigo do livro de Josué e os vestígios arqueológicos de Jericó revelam a verdadeira operação militar liderada por Raabe. A tradição judaica antiga nunca tentou apagar o passado sombrio da mulher que vivia na muralha. No livro de Josué, o capítulo 2 documenta o início de uma missão tática. Uma operação de espionagem que quase terminou em execução pública. Dois espiões hebreus cruzam silenciosamente os vales do rio Jordão sob a cobertura da noite. Eles se infiltram na fortaleza mais temida e fortificada do Vale do Jordão. Eles buscam abrigo no lugar mais anônimo possível para forasteiros. Eles entram em uma casa de prostituição. Ao longo dos séculos, muitos comentaristas tentaram suavizar a profissão de Raabe. Eles queriam proteger a moralidade da narrativa sagrada. O historiador judeu Flávio Josefo e alguns textos rabínicos posteriores traduziram o termo hebraico zona apenas como uma simples estalageira. Mas as evidências linguísticas do texto massorético e da Septuaginta grega mantêm o sentido literal e cru da palavra. Ela era uma mulher marginalizada, alguém operando na fronteira física, social e moral de seu próprio povo. Sua casa estava encravada na espessa muralha de pedra calcária que circundava e protegia a cidade-estado. E é exatamente essa estrutura de dupla parede de pedra calcária que se torna o palco de uma traição monumental. A muralha de pedra calcária de Jericó não era apenas uma barreira militar intransponível. Ela era um complexo habitacional e comercial vibrante. No terraço de barro de sua casa, sobre o calor implacável do vale, Raabe espalhava longas hastes de linho. Ela as deixava secar ao sol. Esse detalhe agrícola específico, registrado no versículo 6, ancora a narrativa na realidade material da Idade do Bronze. O linho úmido precisava ser exposto nos telhados antes de ser processado. Ele era usado para a fabricação de cordas, redes e tecidos grossos. E foi exatamente sob essas densas pilhas de vegetação secando ao vento que ela escondeu os dois agentes israelitas. A rede de inteligência do rei de Jericó era rápida e eficiente. O palácio descobre a infiltração poucas horas depois que os homens cruzam os pesados portões de madeira da cidade. Guardas armados com lanças de bronze batem à porta de Raabe. Eles exigem a entrega imediata dos forasteiros espiões. Como uma mulher cananeia, a lealdade natural e esperada seria com o seu monarca e com a sobrevivência de sua própria cultura. Entregar os espiões garantiria uma recompensa financeira enorme e o favor político da coroa. Escondê-los significava uma sentença de morte imediata por alta traição. Uma execução brutal diante de toda a cidade. Raabe escolhe o caminho da traição ao seu povo. Ela mente diretamente para a guarda real armada. Ela afirma que os homens haviam partido ao anoitecer em direção aos vales do rio Jordão. Os soldados acreditam na versão da mulher e iniciam uma perseguição cega pelas estradas poeirentas do deserto. Assim que a patrulha militar desaparece no horizonte escuro, Raabe sobe os degraus até o telhado. Ela vai confrontar os homens que acabou de salvar. O que acontece naquele terraço iluminado apenas pelas estrelas muda o eixo de toda a invasão da terra de Canaã. Os espiões entraram na cidade fortificada com a missão de coletar dados táticos sobre as defesas inimigas. Mas eles acabam recebendo um relatório de inteligência muito mais valioso e estratégico. Um documento verbal entregue pela fonte mais improvável de todo o reino. O depoimento detalhado de Raabe sobre o terror psicológico que paralisava Jericó revela uma fratura profunda na alma cananeia. Mas o relatório de Raabe sussurrado na escuridão do terraço de linho, não continha apenas dados militares sobre o pânico da cidade. O versículo 9 do capítulo 2 registra uma declaração teológica inesperada, uma declaração que desafia completamente a lógica histórica. A mulher cananeia profere palavras precisas que os próprios profetas de Israel lutariam séculos para fazer o povo hebeu entender. Ela diz aos espiões escondidos que sabe com absoluta certeza que a terra já foi entregue a eles pelo seu Deus. Ela cita a secagem milagrosa do Mar Vermelho, um evento épico ocorrido 40 anos antes, a centenas de quilômetros de distância. E então, o detalhe linguístico que muda tudo. Ela pronuncia o nome sagrado. Raabe não se refere a uma divindade tribal estrangeira genérica, usando o termo comum Elohim ou Baal. O pergaminho hebraico original mostra que ela usa o tetragrama sagrado. Ela usa Yahvé, o nome pactual, pessoal e exclusivo do Deus de Israel. Ela declara abertamente: "O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Isso nos força a recalibrar a pergunta central e o mistério profundo desta investigação. Como uma prostituta pagã, imersa no politeísmo caótico de Canaã, compreendeu a soberania absoluta de Yahvé com tanta clareza? Uma clareza maior do que a dos próprios israelitas no deserto? A tradição rabínica e os acadêmicos modernos debatem a origem desse conhecimento há séculos. Alguns estudiosos antigos, como o famoso rabino medieval Rashi, sugerem uma resposta logística. A casa de Raabe, por sua natureza comercial, era um centro natural de coleta de informações. Caravanas de camelos, mercadores nômades e soldados mercenários de todo o Oriente Médio passavam por seus apostos. Ela teria ouvido relatos contínuos e fragmentados sobre as pragas no Egito. Ela ouviu sobre as aniquilações militares dos poderosos reis amorreus, Seom e Og. Enquanto o rei de Jericó ouvia exatamente as mesmas notícias e preparava fanaticamente suas tropas para a guerra, Raabe interpretou os fatos. Ela os viu como um decreto divino irrevogável. A fé inabalável dela não surgiu de um vácuo espiritual. Ela nasceu da observação analítica e precisa da história se desenrolando inexoravelmente ao seu redor. Ela percebeu que os antigos deuses de Canaã, os deuses da tempestade e da guerra, eram estátuas impotentes. Eles não podiam parar a força que se aproximava do Jordão. E armada com essa clareza teológica, ela negocia o tratado de sobrevivência mais famoso do mundo antigo. O tratado de sobrevivência negociado na muralha exigiu um selo físico, um marcador visível desde as planícies secas do Jordão. Os espiões israelitas entregam a Raabe uma instrução precisa. Eles fazem isso antes de descerem por uma corda em direção às montanhas escuras. Ela deveria amarrar um cordão de escarlate na mesma janela de sua casa por onde eles se escaparam, um fio rústico de lã tingida de vermelho profundo. Esse pedaço de tecido balançando na muralha pedregosa áspera é a chave exegética da narrativa. Ele conecta a queda de Jericó ao evento fundacional de Israel. A palavra hebraica usada nos manuscritos para esse cordão é tikvah, um termo que, incrivelmente, também serve como a raiz primária da palavra hebraica para esperança. O sinal vermelho amarrado na madeira da janela espelha perfeitamente a teologia da Páscoa no Egito, o sangue do cordeiro espalhado nos umbrais das portas. 40 anos antes, o anjo da morte passou silenciosamente pelas casas marcadas com o pigmento vermelho. Ele poupou os primogênitos hebreus da destruição. Agora, o exército armado de Israel passaria por Jericó como um instrumento do juízo, e a casa marcada com o fio escarlate seria a única estrutura poupada da aniquilação total. Nesse momento crucial da narrativa, a rígida estrutura social e religiosa do mundo antigo é completamente invertida. Raabe, uma mulher sem nenhum status legal ou religioso na sociedade cananeia, assume uma nova função. Ela age como sacerdotisa e patriarca de sua própria linhagem. Ela reúne seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes dentro de suas próprias paredes de pedra. Sua casa cravada na muralha se torna literalmente a única arca de salvação, um refúgio dentro de uma cidade-estado destinada ao fogo e à espada de bronze. Quando as imensas muralhas de Jericó finalmente desabam ao som dos chofarós, o colapso estrutural da cidade é quase total. Arqueólogos modernos que escavaram o local, como a britânica Kathleen Kenyon, confirmam a devastação, exceto por uma pequena e enigmática seção de casas construídas contra a muralha no lado norte da elevação. O livro de Josué registra que o general ordenou estritamente que os mesmos dois espiões entrassem nos escombros fumantes para resgatar a casa marcada pelo vermelho. Eles não foram apenas poupados da lâmina. Eles foram retirados fisicamente das cinzas da destruição e trazidos em segurança para as margens do acampamento de Israel. O capítulo 6 afirma explicitamente que Raabe habitou no meio de Israel a partir daquele dia. Uma declaração temporal que prova que o documento foi redigido enquanto a presença dela ainda era uma realidade viva na comunidade hebraica. A mulher que traiu seu rei terreno em favor de um pacto celestial deixou de ser uma estrangeira tolerada nas margens do acampamento. A estrangeira tolerada nas margens do acampamento logo se tornou uma das pedras fundamentais da dinastia mais sagrada de Israel. Os antigos registros genealógicos preservados em pergaminhos revelam a resposta final para o mistério de sua elevação. Raabe não permaneceu apenas como uma refugiada de guerra ou uma curiosidade histórica vivendo nas sombras das tendas israelitas. Os textos documentam que ela se casou com Salmão. Ele era um dos príncipes influentes da poderosa tribo de Judá. Segundo antigas tradições, ele era possivelmente um dos próprios espiões que ela protegeu no telhado. Dessa união improvável entre o príncipe e a prostituta, nasceu Boaz. Ele é o homem que mais tarde resgataria outra estrangeira vulnerável nos campos de Belém, a moabita Rute. A fé calculada da mulher de Jericó injetou sangue cananeu diretamente na linhagem real que culminaria no rei Davi. A Bíblia não esconde o passado de Raabe, nem tenta higienizar sua história. O escândalo de sua antiga profissão é o ponto central de toda a mensagem teológica. A graça no texto antigo ignora a pureza étnica e o status social. Ela recompensa absoluta e unicamente a lealdade ao pacto. Ela viu além das muralhas físicas que pareciam impenetráveis para sua cultura. Ela reconheceu a estrutura invisível da história monumental que estava sendo escrita naquele vale. No nosso próximo episódio, investigaremos Agar, a escrava que deu nome a Deus. A jornada de uma serva egípcia abandonada no deserto que se tornou a primeira pessoa nas Escrituras a declarar um título divino. O fio vermelho balançando contra a pedra calcalário permanece como o símbolo silencioso de que nenhuma ruína decreta o fim de uma linhagem.